fim. Parece que o dia não vai mais surgir. O negro silêncio me rouba o sono, e nesse abandono não posso dormir. O negro silêncio me rouba o sono, e nesse abandono não posso dormir. Triste sozinho, sem sono e carinho, sem ter alegria, um minuto sequer. Carregando a cruz de um sofredor, morrendo de amor por quem não me quer. Carregando a cruz de um sofredor, morrendo de amor por esta mulher. Triste sozinho, sem sono e carinho, sem ter alegria um minuto sequer, carregando a cruz de um sofredor, morrendo de amor por quem não me quer. É mais uma noite que passo acordado, desesperançado, triste a meditar. A cruel tristeza invade minha alma, eu perco a calma e me ponho a chorar. A cruel tristeza invade minha alma, eu perco a calma e me ponho a chorar. Triste sozinho, sem sono e carinho, sem ter alegria,